Kaixo, arratsaldeon, ze moduz, ongi etorriak. Beste igande batean, Stock Amairu irratsaioak, txantxagun irratian 107.2. Momentu honetatik, arratsaldeko seiak arte egongo gara, arratsaldeko banda sonora jartzen. Hasieran berrikuntza batzuekin eta gero Brasilgo musikakin. Gaur hemen nago laguntzaile batekin, Rodrigo, ongi etorri. Eta bueno, abesti hau zen DXX Reconcider, YMXX Edit. Abesti hori azaltzen da bere bigarren diskan, bonus abestia bezala. Eta hau da Gisli Bear, Sleeping Wood, Nicolas Jar Remix. Kaleratu du Nicolas Jar Remix, bi remixak, bat Brian Enoena, eta hau Gisli Bearena entzun, oso polita da. These wandering dreams. gaurkoa, beti bezala. Nicolas Jar jauna. Doktore eta elektronikoa. Kasu hontan, Kriston banda batekin Gis Liber, hemen askotan aipatuta. Bueno, jarriko dut gaurko ere Falls taldea kaleratu du bere hirugarren singlea, bere lehenengo diskoatik, eta bere hirugarren singlea Late Nights abestiak Cordless artistaren remixa bat ekartzen digu. Beraz, hau ekarri dut, kaleratu zuen joan den maiatzaren 11an eta soinu honekin atera zen. Zapolita Corles artistaren eskutik Late Night abestia, Falls taldearena. Aste honetan kaleratu da erre Browns Wood argitaletxean Ghost Poet bigarren diska eta Meltdown singleekin atera da. Hau da. talks, sorrows and the morals and the Chinatown whispers that will obviously be muttered by the dogs. Now compassion, I don't lie, just heart filled with runner beans and feet like in running shoes. And yes, it was just you and me to fly. Trapdoors abound, no turning round. Set course for the rocks, mate. Chin up, watch us sink without a sound. Watch us sink without a sound. But skin feels icy cold, the flat's old, but melting with the parts. So it won't be forever then. Can't do forever friends, cause something in my character just takes a hold and throws me out the car. If I look too far, I could stop the catastrophe. But you and me were meant to be, and someone somewhere knew it from the start. Now as lava soaks my heart, I contemplate the dark and super glue the memories and better days. The times I made you laugh, the times I made you laugh. This time I gotta follow it. I don't mean to disappoint and tear apart, but baby, it's my heart. This time I gotta follow it. I don't mean to disappoint and tear apart, but baby, it's my heart. This time I gotta fall away. I don't mean to disappoint and tear apart, but baby, it's my heart. This time I gotta fall away. This time I gotta fall away. This time I gotta fall away. This time I gotta follow it. This time I gotta follow it. Donostiako euskaldunak irratiak, irratia. ze disko polita egin duten Tom Yorken lagunak Nigel Godrich, Flea eta bar Amok diska egin dute Atoms for Peace super taldea. Gaur estreno bat mundiala daukatemen Thundercaten bigarren diska Apokalipsi, datorren ekainaren iruan kaleratuko da Brainfire argitaletxean. Hemen entzun dezakezu Estokamairu irratsaioan, Txantxakun irratian. Ze bajo ederra Thundercatarena, bere bigarren diska Apokalipsi, ze Brainfeeder eta Ninjatun argitaletzean. Pena da ez ikustea aurtengo jazaldian. Ikusiko dugu Robert Glasper, bertan ikusiko dugu eszenario berdean lehenengo egunean. Gaurko ekarri dut remix bat bere diskotik. Abesti hau da Chase Fit Solant Knowles, Robert Glasper. Ya saldian aurten, adi. Blue sky, confidence.

this life one more. Yeah. In this life one more. Take a chance. In this life one more. Tell me now. In this life one more. We'll get some rhythm started here and see what happens. For help, no one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold, and you will do as you are told until the rights to you are sold. That's right, folks. Don't touch that dial. Well, I am the slime company. Frank Zappa-ren gitarra eta soinua. Eta gitarra hau, zen uste duzu, eh? Somewhere, Jimi Hendrix. Touching a promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, oh Lord, please give us a helping hand. Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they saying, those people so uptight, they sure know how to make a mess. Yeah. my tears mixing mildew with my drink. I can't really tell my feet from the sawdust on the floor. But as far as I know, they may even try to rent me and cellophane and sell me. Brothers, help me, and don't worry about looking at the score. Ze ahotza, ze gitarra eta ze musika. Lehenengo aldia ez toka maidu irratxa joan, Jimi Hendrix bazen garaia. Disko hau jadanik aurkeztuta dago, irratxa joan. Hau da Charles Bradley bigarren diska, Victim of Love. Of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, I felt your love laying beside my soul. You told me that you love me, baby. So doggone much. Hip hop, step, dance hall, over rock, bossa nova, reggae, R&B,

Mr. Timaya, Dulemia Puntal. Ondartzatik Pontaleraino Tim Maiarekin Estoka Mairu irratsaioan txantxagun irratian 107.2 10 minutu besterik ez ditugu txantxagun irratian. Venga, jarritzen dugu Brasilgo funkiarekin, hau da Tony Tornado, Pojis Creer Amizachi. Procure se inteirar. A transe é muito boa, bicho. Quem boia vai dançar. Falei, tá falado, viu? Tem que ser assim. Tu não tá na boa, viu? Vai ter que se ligar em mim. Tu não tá na boa, bicho. Procure se inteirar. A transe é muito boa, bicho. Quem boia vai dançar. Tem que ser assim. Tu não tá na boa, viu? Vai ter que se Ritmoa Tony Tornado kargarria benetazkoa. Hau da Casiano Central to Brasil. Bilbide honetan ezin dugu astu Eumir Deodato, bere prelude diska, 1962koa, ikaragarria. Abesti hau bertan, diskorretan azaltzen da, Prelude to the Afternoon of a Faun. Thank you. Stop, stop, Mayro, Mayro, Mayro, Mayro, Music, music, music, only, music, music, only, music, only, music, only, music, only, music, only, music, only, music, only, music, only, music. A fábrica faz assim. Plim, plim, plim, plim, plim. Pra se viver é preciso da mulher, mas como é que uma mulher vai viver com um homem sem vintém? Pois muito bem, é preciso trabalhar. Eu trabalho dom duro danado, apertando parafuso pra lá e pra cá. Morena, você bem merece todo mundo que eu não dou. Carinho é tudo que eu tenho pra lhe dar. Morena, você bem merece todo mundo que eu não dou. Carinho é tudo que eu tenho pra lhe dar. Hoje eu sonhei, tch-tch-tch-plim, que não se tinha mais que pagar o aluguel, tch-tch-tch-plim, que se comia bife, batata e até pastel, tch-tch-plim, que eu era dono de uma roda gigante, carrossel, tch-tch-plim. Uma menininha cheirosa e parecida com nós dois. Sorriso tão rosa, tão cheio de graça, morena me deu. Mas a danada da fábrica pitou. E acordei, acordei, e vim trabalhar, mas acordei. Acordei, acordei, e vim trabalhar, mas acordei. Bueno, ba denbora joan zaigu. Eta gaur bukatu nahi nuen Brasilgo gaurkoa Brasilgo abeslari oso on bat, hau da Martxin Alea. Abesti bai saber Adriana Calcañotorena. Bueno, datorren astarte, astean pasa, adio. Não vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar, e pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque disse que de mim não pode gostar, quer dizer que não tenha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais, vai saber. Pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de se dar, e pode aparecer onde ninguém ousaria se pôr. Só porque disse que de mim não pode gostar, que não venha reconsiderar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais, vai saber. Donostiako Euskal Irrati Librea, Irratia, Irratia, Irratia, Eutasazpi.bi. ¿Ves? ¿Ves? Esto que mairu, mairu, mairu, mairu. ¿Ves? ¿Ves? Esto que mairu, mairu, mairu.